O nosso tema dessa tarde é Deus, fonte inesgotável de amor. Amor, por definição no dicionário, significa sentimento que predispõe as pessoas a desejarem o bem de outro. Interessante porque ele diz predispõe a desejarem. Porque o amor propriamente dito, ele não faz. Ele nos predispõe a querer fazer. Ele nos dá ânimo. O sentimento de amor nos enche de ânimo, de vontade. É assim que a gente sente. E de onde veio o amor? A gente acha às vezes que o amor vem do coração. Que o amor é sentimento que brota do nosso coração. Ou, de uma forma mais racional, que ele vem da nossa mente. Nós pensamos, criamos o desejo do sentimento e ele se manifesta. Mas o amor, ele vem de Deus. Essa fonte inesgotável que nos abastece todos os dias. De que forma que a gente percebe que ele vem de Deus? Quando a gente consegue contemplar tudo que tem, não só ao nosso redor, mas principalmente dentro de nós. Que a gente percebe realmente que existe uma força superior, grandiosa, que essa força nos abastece. É como se a gente botasse na tomada e ficasse carregado. Quando a gente está meio fraco, a gente vai lá e volta a nossa atenção ao Criador. É a conexão. Se a gente conseguir se manter conectado constantemente, a gente não precisa buscar o abastecimento. Ele vai girando, ele vai se reciclando, ele vai se mantendo. Mas como a gente às vezes não faz isso, então a gente às vezes precisa lembrar e buscar quando a gente não está bem. O amor, então, ele vem de Deus. E quando a gente manifesta aquilo que disse lá, no conceito do dicionário, deseja o bem de outro, quando a gente faz isso, não apenas deseja, mas pratica, a gente manifesta Deus. A gente consegue fazer com que essa energia que nos envolve e que nos abastece, ela não fique somente com a gente, ela seja espalhada. E a gente sabe, por vários exemplos sentidos ou percebidos, que quando a gente faz isso, quando a gente coloca para fora, a gente recebe de novo. É o ciclo. Se a gente retém, não acontece nada. Quando a gente manifesta, quando a gente exterioriza, quando a gente observa o externo, manifesta a vontade de Deus, a gente deixa sair para que entre nova energia. E a gente é que fica bem. Quando a gente fala em Deus, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele pergunta, ou é perguntado aos Espíritos, o que é Deus? Eles não perguntam quem é Deus, mas o que é Deus? Porque nos é difícil entender, às vezes, Deus, pelos conceitos que a gente recebeu e pela nossa forma de entendimento. E ele diz que Deus, eles dizem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Causa primeira de todas as coisas, fonte desse amor. Porque sem amor, nós não fazemos nada. Nós não existimos como seres. Jesus pegou os 10 mandamentos e simplificou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar os outros como a si mesmo. Amor e amor. Essa é a base da doutrina de Jesus. E nenhum de nós contesta o que ele disse. ou o que ele fez, nenhum. Significa que ele está certo. A vida é cheia de desafios. Nós sabemos disso. Todos nós temos os nossos desafios, diferentes às vezes uns dos outros, às vezes parecidos. E quais são os nossos desafios? São coisas tão simples. São simples, porém, que requerem de nós uma atitude, às vezes, diferente daquela que a gente vem tendo. Como vencer esses desafios? O desafio do desentendimento talvez seja o principal desafio que a gente tem, porque é nas nossas relações onde a gente mais cria problemas, desentendimento. Quando a gente tenta, muitas vezes, colocar a nossa razão, a nossa vontade, o nosso entendimento acima da vontade, do entendimento, da razão do outro. De que forma a gente combate o desentendimento? Com amor. A doença é um outro desafio que nós passamos diretamente ou indiretamente. Porque a doença num membro da família reflete em nós. De que forma que nós entendemos esse desafio através da mudança, através do sentimento, através do amor? De que forma que nós combatemos o orgulho e o egoísmo que existe dentro de mim e que faz com que eu me distancie dos outros, que eu cometa erros constantemente, que eu não entenda as mensagens, senão através do sentimento do amor? Aquele exercício que eu disse, de deixar sair para entrar o novo, o egoísmo impede isso. Ele segura para mim, porque é bom, ele tranca. E quando ele faz isso, ele adoece. Ele não deixa o novo. Então, se eu não mudar isso, se eu não entender, eu preciso entender, eu preciso acreditar que isso me faz mal para poder deixar o novo vir. A gente sempre cita, tem um livro na biblioteca de um médico pernambucano. O título do livro é Quem Ama Não Adoece. E ele explica, ele tem casos clínicos em onde ele cita, ele explica o porquê que ele chegou a essa conclusão. A doença hoje que mais nos assusta é o câncer. Câncer de pele, câncer de osso, câncer de sangue, câncer na cabeça. Tem câncer por todo o nosso corpo, menos no coração. Será que é por acaso que ele não atinge o coração? A significância das coisas, a forma como a gente percebe e interpreta. A compreensão da vida, a compreensão de quem eu sou, a compreensão do que eu faço, a compreensão do outro, a compreensão de Deus. Essas são, talvez, a nossa chave de libertação. Compreender. No momento que eu compreendo tudo isso, vem em mim o sentimento de gratidão. Porque eu percebo o quanto eu sou beneficiado, o quanto eu recebo, o quanto eu já recebi, o quanto eu continuo recebendo, e aí é gratidão. Daí o sentimento brota, o sentimento verdadeiro, eu percebo, eu mudo. É um exercício diário que a gente precisa fazer. Quando a gente, de noite lá, faz a nossa oração, ou de manhã, depende de cada um, ao invés de pedir, se a gente só, não precisa nem agradecer, é só perceber as coisas que aconteceram. O agradecimento, ele é automático. Mas eu tenho que reconhecer o que aconteceu comigo, o que fizeram para mim, quantas coisas boas. Ao invés de pensar só nas coisas negativas, que a gente acha que quando alguém faz alguma coisa contra a gente, é negativo. A gente lembra, nada é por acaso. E tudo que acontece, a gente pode até interpretar como sendo ruim. Mas, na verdade, é uma oportunidade que a gente tem de mudar. Aquilo que aconteceu, aconteceu por um motivo. E eu tenho a oportunidade de observar isso, compreensão da vida, e tentar fazer diferente. Mudança. Tudo aquilo que nós estamos colhendo hoje, algumas coisas foram o que nós plantamos e nós estamos colhendo. Mas muitas coisas foram os outros que plantaram. E nós também estamos colhendo coisas boas, coisas positivas. E que alguém fez porque alguém ousou pensar nos outros. Os grandes inventores da nossa humanidade, a história está cheia. Grandes propagadores de boas novas. Eles não fizeram só para eles. Eles podiam simplesmente ler os livros, entender e ficar para eles. Mas eles resolveram fazer pelos outros. Tudo aquilo que a gente se beneficia hoje, alguém fez. Alguém fez e expandiu. Gratidão até para eles, pessoas um pouco mais iluminadas, que produziram no nosso mundo, que auxiliaram para que a gente percebesse a questão evolutiva de uma forma diferente. Então, quando a gente fala de Deus, a gente precisa conceituar Ele para nós, para que a gente entenda e perceba que realmente é uma fonte inesgotável de amor. Se a gente está se sentindo sem amor, é porque nós estamos afastados das leis de Deus. Porque ela está ali. Somos nós que estamos longe dela.